de cristal. Tem um rei risonho que aboliu o bem e o mal. Pôs em seu lugar mil pássaros de cor que num gorjear secam qualquer lágrima de dor. Um rei popular, rei da poesia e das canções. Espelhos que...